última quinta-feira, 10 de dezembro, por volta das 19 horas, a Avenida Leste-Oeste foi palco de um atropelamento envolvendo o rapper Nego Galo.